10h18 aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e eu tenho a satisfação de receber neste momento aqui no estúdio da CBN Foz o senador Álvaro Dias, do PSDB, aqui no estado do Paraná. Bom dia, senador. Oi, bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da CBN. Um prazer estar de volta aqui para conversar sobre os problemas do país nesse final de ano. Né? Estamos chegando aí já na hora do balanço. A agenda em Foz do Iguaçu começou cedo hoje e vai até a noite com a posse também da nova diretoria do PSDB aqui na cidade de Foz? Vou participar sim desse evento. Há um bom tempo não participo de eventos partidários no estado. Né? Ontem à noite tivemos um reencontro aí com amigos de Foz do Iguaçu, de vários partidos, né? Lideranças políticas aí da cidade que ao longo da minha trajetória política estiveram em várias jornadas, né? Hoje em partidos diferentes, mas tivemos um reencontro bastante agradável ontem à noite e hoje prosseguimos, teremos essa reunião do partido, que também é um reencontro com o partido, né? Fiquei ausente das atividades partidárias no Paraná durante esses últimos 2 anos e estamos agora retornando, já que temos aí um processo eleitoral a ser iniciado, não é? E nós temos a obrigação, nós que fazemos oposição ao atual governo e queremos ao governo da União, não é? E queremos derrubar esse sistema, achamos que esse sistema é permissivo, né? É um sistema que impede o Brasil de crescer, de avançar, que é um sistema promíscuo, né? A relação entre os poderes, o chamado balcão de negócios, né? A picaretagem política. Nós que combatemos isso temos que sustentar um projeto alternativo para o país, né? E é nossa obrigação. E o PSDB é o partido de oposição que tem que apresentar esta proposta. Por essa razão, nós estamos nos reencontrando com a atividade partidária aqui no estado. Também ontem houve um reencontro seu com um local que foi seu escritório de trabalho, o Palácio Iguaçu. Como é que foi essa volta ao Palácio Iguaçu depois de tanto tempo? Depois de mais de 20 anos, né, voltei ao Palácio Iguaçu, e subi até o terceiro andar e olhei o Centro Cívico de frente, né, depois de tantos anos. É um momento de recordação importante, porque foram 4 anos de muito trabalho, foi 4 anos de muita emoção à frente do governo do Paraná, e que nós tivemos um apoio enorme da população, né? Nós terminamos o governo com 93% de aprovação, segundo o Datafolha, né? Como o governo mais bem avaliado do país naquela época. Isso tudo volta. A nossa memória faz um passeio até aquele tempo, né, ao voltar ao Palácio Iguaçu. E muitas realizações, e certamente o Paraná naquele período cresceu, avançou, empreendeu, e nós temos boas recordações. Foi realmente muito bom voltar ao Palácio Iguaçu. E ontem, nessa ida ao Palácio Iguaçu, houve a entrega, inclusive, da Ordem do Pinheiro, né, uma condecoração que é entregue habitualmente nos dias 19 de dezembro, que são, né, ao longo da história, os dias em que se comemora a emancipação política do Estado do Paraná. E houve também um encontro ali com o governador Beto Richa. O que esteve na pauta desse breve encontro? Não, foi um encontro suprapartidário, na verdade, porque é um momento do Paraná, né, comemorativo dos 160 anos de emancipação política do Estado. Então, uma homenagem que se presta a personalidades do mundo artístico, do mundo esportivo, empresarial, político, né, religioso. Veio Dom Odílio Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, que esteve até na seleção dos cotados aí para ser papa. Ele também recebeu essa homenagem ontem. Ele que viveu aqui em Toledo na sua juventude, né, Curitiba, e trabalhou no Paraná também como padre, como bispo, né? Ele recebeu, e além dele o José Serra, que foi ministro da Saúde e tem uma participação também na história do Paraná, como candidato a presidente da República, sempre muito bem votado aqui em 2 eleições, né? Na área do esporte, o Raul Boésio. Então, não foi um evento partidário, né? Foi um evento político, sim. Orlando Pessutti recebeu também como ex-governador, né? Então estivemos reunidos no Palácio Iguaçu e, na verdade, é um evento simbólico, porque as homenagens devem ser transferidas a multidões anônimas que contribuíram para o crescimento desse estado, né? Fazendo do Paraná um estado especial. A grandeza do Paraná, nós devemos acreditar ao esforço de todas as pessoas que aqui vivem e viveram nesse período de 160 anos, né? Contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Sua passagem aqui por Foz do Iguaçu nesta sexta-feira traz também uma novidade com relação à defesa da fronteira. Existe um sistema, o CISFRON, um sistema de fronteira. Inclusive há uma emenda prevendo a aplicação de recursos para a implantação desse sistema. Nesta semana o orçamento da União foi aprovado e nós conseguimos aprovar a bancada do Paraná, eu trouxe até o documento aqui, a bancada do Paraná incluiu uma emenda de 100 milhões de reais, bancada que eu digo dos deputados e dos senadores do Estado. Nós incluímos uma emenda de 100 milhões de reais para o Sistema de Monitoramento de Fronteira, o CISFRON. É uma ação de monitoramento, que uma forma de controle por rede eletrônica de alta tecnologia, controlando toda a fronteira internacional do Paraguai e da Argentina com o Paraná. De Guaíra a Foz do Iguaçu e de Foz do Iguaçu a Barracão. Portanto, Barracão no sudoeste, né, fronteira com a Argentina, e Foz do Iguaçu, fronteira com o Paraguai. Prevê uma estruturação de quartéis do Exército, comandos da Marinha e Aeronáutica, todos integrados num comando de controle, né? Uma forma de combate eficaz ao crime organizado, ao tráfico internacional de drogas, com uso de informações e inteligência pelas Forças Armadas. Esse CISFRON foi instalado na sua primeira etapa no Mato Grosso do Sul, nas fronteiras internacionais com o Paraguai e com a Bolívia, no Mato Grosso do Sul, sob o controle do Comando do Exército e gestão do consórcio TEPRO, integrado pelas subsidiárias da Embraer, Defesa e Segurança, e da Orbisat. E agora a segunda etapa, nós estamos pleiteando para o Paraná. Há também uma participação do governo estadual. É um projeto que vai custar 298 milhões. E a nossa bancada já coloca 100 milhões de reais para esse projeto. É o apoio às forças regulares de segurança, né, que inclui Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias militares e civis com um absoluto controle de informações e gerenciamento de ações. É aquilo que sempre nós defendemos, inclusive aqui em entrevista a você, em outra oportunidade, eu dizia que o crime cresce, e cresce de forma avassaladora nos grandes centros e agora até no interior do país. Mas ele começa, em boa parte ele começa na faixa de fronteira. Então há necessidade desse controle, do combate ao crime na faixa de fronteira, desta organização, deste mutirão, né, que estabelece a integração entre vários setores da segurança no país, desde a União, Estado e município. Então esse CISFRON tem exatamente esse objetivo, além de ser um sistema de monitoramento moderno, com alta tecnologia. Ele estabelece essa integração desde o Exército, né, Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Civil, enfim, uma integração dos diversos setores de segurança. O que eu vou lhe pedir agora é praticamente impossível. É difícil o que eu vou lhe pedir agora. Nós temos cerca de mais ou menos um minuto até entrar em rede nacional novamente com o repórter CBN, mas eu gostaria de saber da sua pessoa como parlamentar, como representante paranaense lá em Brasília. O ano de 2013, ele fecha com vários fatos políticos notáveis, por exemplo, a questão do Mensalão, as manifestações populares no Brasil, inclusive manifestações contra o Congresso em algumas oportunidades. O que é que você consegue destacar como fato político principal deste ano de 2013, que vai ficar para a história? Foi um ano de condenação das instituições públicas, especialmente as instituições de natureza política, por isso inclui o Congresso e o Poder Executivo especialmente, mas também o Poder Judiciário teve a repulsa da população nas ruas, especialmente no mês de julho, não é? Mas esse ano fica marcado pelo gol de placa do Poder Judiciário. O julgamento do Mensalão é o gol de placa do ano. E certamente é um marco histórico. A justiça brasileira não será mais a mesma depois do Mensalão. Porque ficou provado que é possível colocar na cadeia autoridades prestigiadas que se envolvem em crimes. A Papuda se tornou a sede de um partido político, porque lá estão dois ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores, o Zé Dirceu e o Zé Genuíno, e o tesoureiro, o grande tesoureiro, o Delúbio Soares, além de outros coadjuvantes. Então, quando nós podíamos imaginar que a Papuda, o presídio da Papuda em Brasília, seria uma espécie de sede emblemática de um partido político, né? Hoje ele é a sede, a Papuda é a sede. Portanto, o gol de placa é do Poder Judiciário. O grande feito de 2013 fica para o Supremo Tribunal Federal. E nós esperamos que realmente esse julgamento seja parâmetro para novos julgamentos que possam envolver autoridades públicas no país. Senador Álvaro Dias, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio CBN. Agora só me resta desejar a todos um Feliz Natal e um ótimo ano novo, um ótimo ano de 2014.